Não nasci pra ser a outra, nasci pra ser a única, titular e absoluta do teu coração. É pressão, é aviões do forró, volume 3, simbora aviões. Se ficamos juntos tudo para, é gostoso. Basta você encontrar com ela pra esquecer tudo que viveu. Ao meu lado e a boba fui eu em acreditar que um dia você ia me amar. Tô cansada de ouvir você pedir pra eu ter paciência, que logo tudo isso vai passar, que isso é amor pra vida inteira. Chega desse lero-lero que de mim cê tem saudade, que eu sou tua metade e ao seu lado é meu lugar. Continuar com você pra quê? Se meu amor não representa nada, se te amo e não sou amada, fui apenas um brinquedo em suas mãos. Não nasci pra ser a outra,